só português, minha manha espanhola, não carrego na sacola nada para me incomodar. Tens curioso, ansioso, te conheço, estás querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Estás querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Estás querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá. Ora, é muito bem, são, hoje são 10 do 9, 10 de setembro. Ora, para quem está em férias, umas ótimas férias. E para quem vai em viagens de férias para cá ou para lá, para todo lado, pelos quatro cantos do mundo, ora, umas ótimas férias e uma ótima viagem. Ora, então, aqui vamos ficar com a música Marinheiro, vai, vai. Ora, então, até já e vamos escutar. Assim vamos ficar com as bombocas. Quem vai mandar no mundo são as mulheres. É o que se está a ver. Bom, até já. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar... vida. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. A mulher, tal como o homem, já escolhe a profissão. Há mulheres na estrada a conduzir um caminhão. As mulheres lavram a terra cheias de uma dedicatória para Maria de Fátima, que ela hoje está de parabéns. Ora, lhe desejo um grande feliz dia de aniversário por mais um ano, pedimos um ano de cada vez, que é para o ano cá estarmos a ouvir e a fazer a mesma situação do seu aniversário. Ora então, eu vou-lhes passar a música dos parabéns. Jorge Ferreira, parabéns. E parabéns e muitas felicidades. Ora então, Maria de Fátima, que faz hoje o seu aniversário. Ora então, até já, vamos escutar. Caminho de altos e baixos que a vida tem para te dar. Quem

Este é para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo, pela minha parte. Ora então, até já. Muito bem, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2, sempre com as melhores músicas para vocês, e passar uma boa tarde. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória para Felgueiras, Portugal Felgueiras, que é da parte de Maria de Fátima, que quer escutar a música Os Caminhos, por Os Caminhos de Felgueiras. E muito bem, vamos então escutar, acho que é uma música muito bonita, vamos escutar. Até já.

muito bem. Ora, tenho outra dedicatória também, consequência, mas é para Maria do Céu de Orleans. Vai ser uma dedicatória que ela manda para todas as senhoras, todas as amigas dela, todos os familiares, para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, meu muito obrigada. E então aqui vamos ficar com a Maria Lisboa, da parte de Maria do Céu, daqui de Orleans, perto de nós. Até já. Pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho. E como tu não interessam para mim. Sei bem que não vens à minha procura. E dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras. Leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou. Muito bem, uma continuação de uma boa tarde. E agora vamos ficar com o Emanuel, o ritmo do amor. Isto aqui é só amor. Ora então, vamos escutar. Até já. Arriba, mi gente! Sabes quem chegou? Quando danças comigo, oi, oi, oi, oi, oi. liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Ora, é muito bem. Então vou dar a minha receita da avó. É, vai ser um arroz de feijão com sardinhas, mas pode acompanhar com aquilo que você quiser. Com os panados, com uns bolinhos, uns rissóis, etc. Ora então, vamos começar por fazer o nosso arroz de feijão. Ora, temos um bocado de feijão. Eu gosto muito de cozer o feijão. Deitá-lo de molho e depois cozê-lo. De preferência daquele encarnado que tem assim umas risquinhas. Fica muito bonito. É muito bom. Então, temos o feijão cozido. Vamos fazer a calda para fazer o arroz de feijão. Que é, ponha num tacho para fazer arroz. É para 3, 4 pessoas, para uma, para duas, como quiser. Então, trilhamos uma cebola bem cortadinha, fininha, para o tacho. Depois, e deitamos, cobrimos o fundo do tacho com azeite. E depois deitamos lá para dentro um dente de alho bem picado, juntamente com a cebola picada. Deixamos alourar um bocadinho a cebola. Não vale a pena muito escura, clarinha. Depois, se ele quiser, quando estiver assim alourada, com o dente do alho também picadinho lá dentro, vai-lhe juntar um bocado de água e deixa refogar um bom bocado em uns 2 ou 3 minutos a ferver esse copo de água ou uma tigela, como quiser, dentro, junto com a cebola e com o alho que já está alourado. Então, depois de seguida, vamos juntar mais um bocado de água. Podemos juntar um bocadinho de bacon picado aos bocadinhos muito pequeninos. Juntamos, não vale a pena sal até ver enquanto aquilo coze, que o bacon é um bocadinho salgado, não é? Gostoso. E então deixem ferver assim, sem sal. E pode também juntar um bocadinho de um tomate, partido aos bocadinhos, miudinhos, lá para dentro também fica bonito e bom. Ora pronto, deixamos e juntámos o feijão, que vamos fazer de quantidade de arroz. Se forem para 4 pessoas, uma tigelinha dele. Se for para mais, deitam mais, como quiser, a gosto. Então deixámos refogar aquilo bem refogadinho e depois de seguida juntámos a água que vamos fazer para a quantidade de pessoas que vão comer. Ora, se for para 4 pessoas, pode ser 3 tigelas de água. Se for para 2 tigelas de água também dá. E uma tigela de arroz, mais ou menos uma mais cheia de arroz para cada pessoa, normalmente. E então a tigelinha do feijão. O feijão nunca é demais, fica muito bom. E deixam, depois de estar bem fervido, o tomate e o feijão. E depois vejam se precisa de sal. Se precisar de sal, acrescentam o sal a gosto. Depois de seguida, vão deitar o arroz, mais ou menos a ferver 5 minutos, mais ou menos, depende da qualidade do arroz. Mas em 5 minutos, mais ou menos, ele fica, não deixar cozer muito. Um bocadinho entaladinho. Para ficar soltinho. E depois, ajunto-lhe um raminho de salsa partido aos bocadinhos em cru. Quando já estiver quase a ficar pronto o arroz, juntam-lhe a salsa. Mas se quiser também ter ajuntado um bocadinho quando estavam a lourar o tomate e o bacon, tudo bem, também não faz mal. Mas no fim, convém botar umas pereirinhas de salsa para lhe dar um bocadinho de brilho, como se costuma dizer. Ora então, depois temos umas sardinhinhas para acompanhar do lado, ou os tais rissóis, ou uns bolinhos de bacalhau, ou uns panados, que um dia vou dar aqui a minha receita dos panados, que é muito boa. Ora pronto, está o prato pronto, o arrozinho com o feijão. E um bom apetite, se o fizer para o jantar, ou para amanhã para o almoço, como quiser. É sempre bem-vindo. Ora então, um bom apetite e até já, vamos continuar com a música.

eu vivo tão sozinho e você que nunca vem. Muito bem, são 18 horas e 32 minutos. Liguem-se à Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Ora, cá tenho uma dedicatória que vai para Amarante, Portugal, Amarante. Muito bem. Natália de Carvalho, para a sua mãe, Rosália, que está aqui em Orleães, a sua mãe. Desejo-lhe umas rápidas melhoras para que Deus chegue para ela e para todos que assim estão. Ora, então, aqui vou-lhes passar uma música que é Mãe Querida, Gata e Tony Carreira. Ora então, vamos escutar e espero que ela goste. Então, até já. charros salgados, por vezes já estragados, eu não desejo a ninguém. E os charros salgados, por vezes já estragados, eu não desejo a ninguém. Sardinha assada dava para dois ou três, e os caldos aproveitados sem feijão estão deslavados, que eu comi tanta vez. E os caldos aproveitados sem feijão estão deslavados, que eu comi tanta vez. A minha querida mãezinha queria me dar, mas não tinha comida para as refeições. E por vezes, coitadinha, com dois ovos de galinha fazia tantos quinhões. E por vezes, coitadinha, com dois ovos de galinha fazia tantos quinhões. Ora, é muito bem. Ora, então, tenho uma dedicatória da parte da senhora Rosália, que é para a sua filha Natália de Carvalho e para seu pai, que a sua mãe lhe quer fazer uma dedicatória de música que eu vou passar, que é Amarante, és minha terra. E muito bem, também é minha. Ora então, vamos escutar, que esta senhora está um bocadinho doente, mas se Deus quiser, tudo vai correr bem e vai ter rápidas melhoras. Ora então, é para a sua filha Natália de Carvalho e para seu pai, da sua mãe Maria Rosália. Até já, vamos escutar. Pai, tem ser o amor que eu tenho. bem, ligue-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2, sempre com as melhores músicas para satisfazer todos os nossos ouvintes. Ora então, aqui vamos ficar para quem está hoje de parabéns. Ora, vai ser uma música, o dia dos teus anos, para todos os quatro cantos do mundo que estão à escuta da nossa rádio. Ora então, aqui vai o dia dos teus anos. Até já. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Era pouco.

firmamento.